semáforo 9136. Autorizado pushback acionagem para o táxi. Autorizado pushback acionamento do 9136, chamar para cá. Solo 3663, posição 4 para puxa acionamento. 3663, autorizado para especificação no ataque. November 330 Kilo, going to receive Centrum, frequency 12545 or 12685. 12545 or 1268 in November 330 Kilo. Segment frequency 12685. 12685, November 330 Kilo. Azul 9136, taxi via Juliette Alfa, no ponto de espera da 1-0, todo 18-62, altímetro 1015, bom voo. Juliette Charlie, ponto de espera da 1-0, torre 18-6, azul 9136, estado 1015. Juliette Alfa, bom voo. Afirma, Juliette e Alfa. Machina 6312, tá pronto, copo? Confirma, 6312? Já, só confirma, já copiou, não é isso? Já copiei aí, já. Ah, ok, chame para o pushback será. Chamará? É o 6225, tá pronto para cópia. Opa, é o 6225 Brasil. Só um minutinho para cópia, é o número 2. Aguarda. Afirmo, prossiga. Vitória da Conquista 200, autorizado. Decola da 10, curva direita, sai da gola, leva o preservo direto. Controle 198, transporte 5464. Autorizado, Salvador Vitória, nível de voo 200. Decola da 10, com curva direita, sai da gola, leva o após direto. Controle 198, transporte 5464, 3522. Correto, time para o feedback, acionar a informação aqui de energia. 5221. 6225, Brasília, autorizado em nível 320. Decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda. Saída Momo, Albo, após Nitsa. E Nitsa segue conforme o plano. Controle 1-9-8, transponda 5451. 5226. Voo 1923 para posicionamento no 2062. Ah, bom dia, via chegada mar, desse 050. 5-0 Galeão. 63 via Índia, no ponto de espera 18-6, altímetro 1015, bom voo. Índia 18-6, 1015, obrigado. Bom dia, senhor. Boa Bruno 923, autorizado para cidade acionar, chame táxi. Chamar para o táxi, 923. Cinema 225, apoio, autorização? Sul 9136, linha decola, vento 130 graus, 08 nós. A linha decola, pista 10 azul 9136. Sai conforme plano, controle 198, transporte 5451. Da 10 com curva direita, a esquerda, perfil Momo Nitsa, sobe ao 320. E o transponder 5451 no controle 198. Momo, Albo e após Albo Nidissa. E após a posição Nidissa, segue conforme plano. Puído, Upper Whisky 10, Formosa e direto. Afirmativo, tá ciente. Momo, Albo Nidissa. Albo Nidissa, 6225. Correto, sem parar o feedback acionar, 6225. Para o pushback acionamento 6225, posição 1. 5 autorizada, contato. Batará, 625. Saredo 2223, se chama Recife, frequência 128, decimal 8, alterna 133, decimal 25. 288, 3325, 2235, 2223, grata. Avião 36, decola 57, controle 119, décima 8, bom dia. 9136. Agora recebe alto e claro, senhor. Está mantendo nível 150 para seguir descida na Mari. Web 5826, desça via Mari para o 050. Via Mari até o 050, 5826. Alfa, Porto Bela, 26. Controle Salvador Azul 9136. Azul 9136, bom dia. Subida Sanapuca, suba até o 090. Puca 090, bom dia, Azul 9136. Mike Ecovito, autorizado. Manatim, do pé, a colagem 17, direita, 19,8, controle, 0125. Quatro, a bordo, torre, acionamento, táxi. A torre, Mike Ecovito, acionamento. Livre, acionamento, chame táxi, Mike Ecovito. 4299. 3663, restrição, faz decolagem, manter o nível 090 até a posição da EL. Tem livre decolagem, vento 130 graus, 069, então 3663. 090 até da EL, livre decolagem 3663. 87. 87, prossiga via Índia, Alfa 18.6, ponto espera, ajuste 1015, bom voo. Índia, Alfa 18.6, ponto espera, 1015, obrigado, bom trabalho, bom dia. Azul 4196, suba agora o 370. 370, azul 9136. 3, ali mantém 10. Vai aí mantendo 10, 9. Webjet 5826, desça 2000 pés, ajuste 10 no 5. 2000 pés, 5826. Oxené 6311, reduz a 2109, número 2 na aproximação. Controle Salvador 3663 e Corona Del. TAN 3663. Oi? Contato radar, suba restrito nível 090 até a posição da EL. 663. Solução, pronto, fechamento. O 5 autorizado, reporte táxi. Livre, reporte para o táxi, estou no táxi 3. Confirme intensidade 1 na transmissão. Afirmativo, Salvador Altan 3163 com informação Índia, autorização Curitiba. 3163, me confere, senhor número 2 para a cópia. Afirmativo, você pode confirmar a saída prevista, senhor? 6225, ali mantém a fase de socorro. Aguardando aqui o 6225. É o na escuta, 3163. Informa o tráfego acima da aeronave no nível 100, um Charlie 208, mesmo rumo. Vídeo tráfego de queda, 3663. Oxené 6311, reduza 170 nós, desça 3000 pés, ajuste 10 no 5, reporte localizador. Oxené 6311, desça 3000 pés, reduza 170 nós, o ajuste 10 no 5. Oxené para 3000, 10 no 5. Rota de Salvador, bom dia, Gol 923, passa 1500, Gol 923, bom dia, contato radar, suba restrito nível 090 na saída da EL, até 40 milhas afastado do Salvador. Ok, está restrito a 090 na da EL, até a 40 milha, no 923. Autorizado Campinas no 360, está 10, a saída da EL, posição Leda, primeira curva direita, pós-bridge. O 198 controle, 18.6 torre e aciona 5445 azul, 4299. Qual Correto, reporte pronto, 98. Reporte pronto, 42. Operação sequenciamento, mantenha pro, limite o localizador. Mantendo a proa, o Xanaya, na atenção. Para 3663, liberado da restrição, subo 340. O Xanaya 6225, livre de colagem, vento no 30 graus, 069. Livre decolagem para o Xanaya 6225. 31 no 63, cópia. Guardando. Desautorizado Curitiba, nível 340. Decolagem da 10, curva direita. Saída da El, Leda. Após Leda, voa Sagaz. Intercepta a rota do seu plano. Controle 19-8 e o transponder 5463. 340 autorizado para Curitiba, decola da 10 no perfil da Dael Leda, primeira curva direita. Após Leda, voa Sagaz, intercepta a rota. 119-18 é o controle, 5463, transponder 3163. Gente, suba restrito ao 90, reporte, levanta as formações. Reportado. Aracaju com 0, 2 horas e... Outra 3163, procedimento foi correto, reporte pronto. Reportará, 3163. 1435, táxi Juliette Alfa, 18-6 no ponto espera, ajuste 1015. Confirmar autorização para o 1435. Táxi via Juliette Alfa até o ponto de espera. O ajuste é 1015, a torre 18-6. No ponto de espera, chame a torre. Juliette Alfa, 1015, ponto de espera da 10, torre 18-6. Só retirando nosso alternado no voo no 435, Maceió, com 2 horas e 20. 2h30, Maceió. Correto. O 826 da Web. Web 5826, complete LS, chame torre 1186. 1865823. Ornette 6225, radio contact, land maintain level 320, moment departure. 6225. Táxi Ocean 6312, nosso POB hoje é 104, alternando Natal, autonomia de 3 horas mais 35. Gente, confirme só o POB. 104, 104. Gente, táxi via Índia como segundo, ajuste 1015, 18-6 no ponto espera. Ativo Índia, ponto espera como segundo, 18-6, ponto espera, obrigado, até lá. 5826, passo externo, baixo travado. O objeto 5826, mantém aproximação, guarde cristalista. Está prosseguindo, 5826. Em casa, segundo, 92. Vou no 435, ponto espera, ponto espera. 1435, mantenha ponto espera. Xenem 319, complete LS, chame torre 118, décimo 6. M3 11, complete LS, chame torre 118, decimal 6. 19-300. O Webjet 5826, livre pouso, vento 120 graus, 069. Tem pouso autorizado, a pista 0526. Salvador, gol no 923, proa 300, por... 300 por 25 milhas após, vai conseguir a proa a aerobião no 925. Com 923, livre desvio para 300. Desvio no 925. Aqui é com o Vitor, mantenha a correção. Suba um no meu pé, direto Manati. Ok, 500 pés, gente, reporte através do farol da barra, Mike é com o Vitor. Pesada, boa tarde. Passa o táxi, 4299. Livre. Estimativa após o tráfego, a gente mantém segurando e eu vou no passo. Estimativa após o passageiro do tráfego na porta final, ele mantém aguardando para estar livre. Informação, o Uno 435 e o Ocean RM312, controle agora, operem Uno 19, decimal 35. 663, chame Recife, frequência 128, decimal 8, alterno 33, decimal 25. 1288, 3325, muito obrigado. Lima, Bravo, prossiga. Gente, pronto, farol de Itapua, 1500, correção. 500 pés, ajuste 1015, Lima, Bravo. Está autorizado 38, certo? 360, autorizado após o Deus, 9 Zulu 17, decolagem da 10, curva direita, sai da gola e o fito. Controle 198, e seu transponder 5462. No 435, livre decolagem, vento no 20 graus, 089. Só correção, controle agora em 1935. Reporte por um. Solo, M5, coisa boa. Web, táxi Alfa, reporte Antônio Juliette. Alfa, Antônio Juliette. É 312, visual com tráfego na final? Ainda não, a aeronave está guardada ainda na nossa posição. Ah, se imagina, está avistando o tráfego na final. Agora sim. Gente, após a passagem do tráfego, ali mantém o Xenair 6312. Após a passagem da aeronave na final, ali mantém o Xenair 6312. Xenair 63 no 1 no livre pouso, vento 1 no 20 graus, 089. Livre pouso, 63 no 1. Espera direto Manati, Mike com Vitor, reporte 20 milhas afastado de Salvador. No 435, decola Uno 3, controle 1, 19, decimal 35, bom dia. 19, 35, bom dia, Uno 4, 35. 30 de autonomia, 101 no POD, alterna Ribeirão Preto. 6312, formando controle agora para 19, decimal 35. Afirmativo, agora 19, 35, Ocean, muito obrigado. Saída da Elgol, 1435. 2, Natal. Gol 923, chame agora Recife, frequência 128, decimal 8, alterna 133, decimal 25. 35, Gol 1923, obrigado, boa tarde. Antes da Juliette, o 5826. Web, mantenha antes da Juliette, após a passagem do azul, prossiga portal 9. Após a passagem do azul, portal 9, 5826. É 3 no 1, solo 1 no 4, livrando a direita, solo 1 no 2, 1, deixou a 9. Salvador, Oceania 63, Frequency 125, decimal 45, or 126, decimal 85. Receive Sierra now, 125, 45, and 126, 85, Oceania 6225, thanks. O controle é o Mike Correto, para ceder meu pé na frota, efetuar um desvio da esquerda para evitar a falha. Desvio à esquerda, ciente. Tem outro helicóptero agora. 10 horas, 12 milhas, rumo ao norte, é um Sierra 76. Afirmativo, podemos ir a mil pés então? Ou no mil, submantém, Mike Correto. Ok, no mil. O controle, gol no 435. Prossiga gol 435. E vai necessitar desvios à direita, partida presente, proa 235. Proa 235 da presente, sente com 1435. Sente, informa que aproximadamente por 10 milhas após poderá reproar. Sente, após desvios, proa de leda. Após desvios, proa de leda, autorizado, gol no 435. Estou aí, Salvador, bom dia, Azul 4299, ponto espera da 1-0, pronto. Azul 4299, a linha e mantém 1-0. A linha mantém na 1-0, 4299. Chanel 6312, decola ao 1-6, controle 1, 1-9, decimal 35, bom dia. 6312, obrigado. Chanel 6312, decola aos 1-6, controle 1, 1-9, decimal 35. Gol 345, tem condições de voar Ilhéus da presente? 5 milhas nessa proa, após, pode ir para Ilhéus. Recente, após 5 milhas para Ilhéus. Obrigado. 304 na escuta. Autorizado 340. Quatro 299 litros de colagem, ventou no 30 graus, 08 nós. Livro de colagem, ventou 429. Alfa, 30 segundos para o farol 500 pés. Lima Bravo Alfa, chame torre 118, decimal 6. 186, graças. Torre Salvador, o Lima Bravo Alfa no farol 500 pés, para ingresso. Lima Bravo Alfa, autorizado cruzamento da sinal da 1-0, chame de base para a sinal da, pela direita, sinal 1-7. Chama de base para a sinal da 1-7 pela direita, para logo. Azul 4299, vira com o 9, controle